A gente pensa que é só hoje que acontece isso, mas não. Naquela época, existiu aquilo que se chama a explosão do vulcão chamado de Krakatoa, lá nas Índias Orientais. Essa explosão, ela aconteceu nessa época aí, e naquela época, como existiam poucas pessoas que moravam naquela região, morreram apenas 37 mil pessoas. Isso 120 anos atrás. 130 anos atrás. Aquela explosão, hoje ela está registrada na Enciclopédia Britânica, que é uma das mais completas enciclopédias do planeta, está registrado como sendo a maior explosão, o estrondo mais alto que se escutou até hoje no planeta. Tanto que pessoas que estavam na cidade, no estado do Texas, nos Estados Unidos, que é no outro lado do planeta, eles escutaram aquilo que pareciam estrondos de canhões. Tamanha a destruição. A ilha, naquela região lá, que era uma espécie de ilha vulcânica, ela tinha mais ou menos o tamanho do município de Flores da Cunha. Ela foi totalmente dragada pelo mar. Hoje, lá, surgiu uma outra ilha, maior ainda, verdejante, e tem pessoas que lá estão morando. O impacto daquela explosão, o vento que provocou, ele deu a volta no planeta 7 vezes, gente. O impacto provocado por aquela explosão. Vocês têm ideia o que é isso? 7 vezes o impacto provocado por aquela explosão deu a volta no planeta. Isso foi a explosão do Krakatoa. Depois, outra grande destruição aí de pessoas. A gripe espanhola. Lá em março de 1918, na Primeira Grande Guerra. A gripe espanhola, ela ceifou a vida de 21 milhões 640 mil pessoas. Aquilo que os alemães tentavam fazer na guerra, ela conseguiu matar todas essas pessoas. 21 milhões e 640 mil mortos. Há de deixar bem claro aqui que morreram os corpos. O princípio inteligente dessas pessoas não morreram. Provavelmente até hoje eles tenham já reencarnado uma ou duas vezes. Mas foi o quê? Foi uma limpeza. É assim que se entende a lei de destruição. Com a assinatura do armistício na época que deu final à guerra, simplesmente terminou a gripe espanhola, ceifando a vida de todas as pessoas. De março até novembro, são exatamente 8 meses dessa doença, né? Que era uma espécie de gripe. E só em 1930 eles foram descobrir que o que provocou isso aí foi um vírus, e que esses vírus, eles são tão pequeninos que 30 milhões desses vírus eles cabem na cabeça de um alfinete. E até hoje nunca mais foi detectado esse vírus. Desapareceu. Simplesmente apareceu naquela época lá. Ninguém, não existe uma explicação lógica para isso. Foram 21 milhões e 640 mil pessoas que pereceram. Pela gripe e não pela guerra. Mas, posteriormente, em 1º de setembro de 1923, o grande terremoto lá no Japão, em Tóquio e em Yokohama. Foram 99, quase 100 mil mortos e quase 50 mil desaparecidos. Então, para vocês perceberem que destruições em massa sempre aconteceram, para que depois ressurgisse tanto na natureza como a reencarnação dessas pessoas, ressurgissem para novas oportunidades reencarnatórias, uma nova oportunidade de evolução. Por que acontece esse tipo de catástrofe natural no nosso planeta? Porque sendo nós, pessoas que estão aqui, né, em constante evolução, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando novamente, várias e várias dezenas de vezes, nós estamos ainda num planeta em transformação. E toda a transformação requer algo de destrutivo. Existe sempre uma destruição para que depois haja um ressurgimento, uma renovação do próprio planeta. Isso aí é uma autodestruição para que haja uma nova renovação. Mas sempre levando em consideração que as pessoas, que os seres humanos que perecem ou que desencarnam nesses grandes desastres naturais, eles deixam os seus corpos físicos perecerem, mas o princípio inteligente, o seu espírito, ora, eles não morrem jamais. Então a gente tem que deixar de lado a questão imediatista, né, e pensar numa questão mais ampla de que essas pessoas, esses seres que perecem nessas grandes destruições, eles vão ter uma nova oportunidade e novas e mais novas e sucessivas oportunidades reencarnatórias para uma evolução espiritual. O que está acontecendo hoje, digamos assim, a questão então agora das destruições provocadas pelo homem? As guerras. Aí existe aqui uma questão, a lei da destruição no capítulo 4 do livro 3º, do livro dos Espíritos, que diz bem assim, que as guerras, elas ainda existem porque os homens, nós, ainda pensamos com os instintos e não com a razão. E aí vem mais uma vez aquela questão que foi colocada outras vezes sobre a questão evolutiva. Até quando é que nós vamos provocar guerras? Pelo poder, pelo dinheiro, pela posse de terras. Até que nós, um dia, cheguemos ao ponto tal em que compreendamos e aceitemos todas as leis naturais. Todas as leis naturais, elas devem ser entendidas, compreendidas e colocadas em prática, serem aceitas sem contestação, para que um dia não aconteça mais guerras. Hoje existe um outro tipo de destruição, que é a destruição, e vocês podem perceber, que é a destruição dos valores éticos e morais. Os conceitos éticos e conceitos morais, eles estão totalmente à deriva, totalmente... O que está acontecendo hoje é uma questão, é até aquilo que se chama de tendência histórica, já aconteceu na época dos godos, depois com os romanos, depois lá com os... com o pessoal das cruzadas, guerras religiosas, depois com a Inquisição, hoje está acontecendo uma outra etapa dessa destruição que se chama de niilismo. O niilismo é uma derrocada, é uma derrubada total de todos os valores éticos e morais. E nós estamos passando por isso. É só a gente pegar e assistir todo dia a algum dos mais simples que tem noticiosos assim no jornal, falado, na televisão, na rádio, que a gente vai perceber que ninguém mais está dando muita bola para os princípios éticos e morais. Começando pelos nossos governantes, até pela questão religiosa, pelos religiosos. Então, por que está acontecendo isso? Porque isso é tendência histórica, isso aconteceu na história muitas vezes. Porque no momento que acontece um tipo de destruição de valores, logo depois vem aquilo que a gente chama de messianismo. O messianismo é um exemplo bem prático aqui. Quando se chega no fundo do poço, a gente consegue pegar e dar um impulso para novamente subir. É o que está acontecendo agora. No momento em que a gente chegar no final, realmente, na derrubada de todos os valores éticos e morais, bom, Aí acontece aquela outra transformação, que é aquilo que se chama de messianismo. É uma retomada de valores éticos, morais, para que então, novamente, consigamos seguir no nosso caminho evolutivo. Então é isso. Obrigado.